gosta do gordinho. Eu não sou playboy, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta. Sou um gravação gostoso, sou o rei do paredão. Boto o boné da John John, boto de whisky na mão. Invejoso passa mal, porque minha vida é assim. Não frequento academia, mas as top pirem. Eu não sou playboy, mas tô na moda. Eu sou gostoso e tô na moda. Simbora! Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso, Gabriel Gava, aqui no Central do Sertanejo, na sua sexta-feira, no seu finalzão de semana. Um bom final de semana pra você. Essa foi aí a primeiríssima aqui do Central do Sertanejo e a terceira mais tocada em todo o Brasil. Na segunda posição, João Bosco e Vinícius, Indescritível. E na terceira, Henrique Iglesias e Luan Santana bailando. E assim, fechamos mais uma semana do Central do Sertanejo. Semana que vem, se Deus quiser, eu estarei de volta com muito mais música sertaneja de qualidade aqui na sua rádio preferida. Tenham todos um bom fim de semana. Lembrando, se beber não dirija, se dirigir não beba. Muita paz, muita saúde, tudo de bom em 2015 para todos vocês, tá bom? Segunda, a gente se encontra. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo para todo mundo, gente. Até segunda com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo.